Santo, santo, santo, santo és, santo, Senhor. Santo, santo, santo, santo és, santo, Senhor. Santo, santo, santo, santo és, santo, Meu Music, sou convidado. Thank you.